caiu no sofá. Bora, Rocha, vá! Doa mais de duas horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar o verde que me vê. Uma dose pra mudar a minha vida, da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e onde par ela vem, o empurrãozinho que falta, ai, ai, ai, ai, ai, pra completar essa chamada. Você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Alisson Cedez, Moral, Silveira Alto Peças, tamo junto. Escuta mais estilizada. Alisson Carpinteiro, tamo junto. Agora meu patrão, portão. Uma dose pra mudar a minha vida, da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração em onde para ela vem, o empurrãozinho que falta, ai, ai, ai, pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome. Você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho.